sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locon. E esse é o JPC Cast número 13. Olha, o Cast 13 deu muito problema, espero que esse não dê. Vocês perderam o Cast 13, foi isso? Isso. Cara, eu gravei com o Fábio e a Bu, eu fui editar, aí eu salvei o projeto, sabe? Comecei a editar, salvei. Quando eu fui abrir, deu o arquivo corrompido. Nossa. E teve mais coisa, agora não tô lembrado, mas foi foda. Não, eu acho que é um que você falou comigo, tá desesperado, não foi? Tipo, acho que foi, cara. Tá, porra, fodeu. Cara, eu tô sempre desesperado. É, eu tô sempre desesperado, cara. Então precisa relaxar, tá, respirar fundo. Ai, cara. Então, pra gravar o episódio de hoje, finalmente, Rodrigo Carvalho. É, cara, não, finalmente não. Finalmente você me convidou. Não vem com esse papo de que finalmente eu aceitei. Não foi isso, não. Foi isso, não. Na verdade, eu me convidei várias vezes. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Ah, vamos lá, explica. Eu já te chamei várias vezes. Pô, então é um cara que não lê. Porra, ainda ofende o convidado. Tipo assim, ele ofende. Essa merda só vê filme, ele não lê, né? Seu analfabeto. Porra, quantas vezes eu falei contigo de um livro pra gente gravar junto, cara? É, não, é complicado. Mas eu acho que é mais os livros que você escolhe, assim, saca? Tipo, aí não bateram com os livros que eu li na minha vida, que foram, sei lá, foi uma gama de 5 livros, 6 livros, assim. Podia ter escolhido um livro, né? Eu vou te passar uma lista, você escolhe, tipo, um dos livros que eu li, tal, a gente pode gravar e tal, vai ser legal. Top 5, né? Top 5 da minha vida. Mas em breve esse filme vai aparecer por aqui, né? Vamos deixar no ar, assim, pode ser? Pode ser, pode ser. Já tô me preparando pra fazer esse programa mais do que especial. Mas, Rodrigo, fala aí, cara, pra quem não te conhece, quem é o senhor, de onde o senhor vem, como a gente se conhece, como tu veio parar aqui. Nossa senhora, assim fiquei até meio atordoado. Não, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e eu fazia um podcast de cinema chamado Enquadrando e Andando, e o Marcelo descobriu o nosso podcast, não sei como, foi um dos poucos que descobriu o nosso podcast, começou a ouvir, não, tô zoando, para, começou, cara, a ouvir, porra, e tal, mandava e-mail pra gente todo dia, né, ele chegava ao ponto de se desculpar de estar mandando tanto e-mail, como se fosse muito ruim isso, né, muito bom. Verdade, cara, esse sou eu. Exatamente, a gente começou a trocar uma ideia no Facebook, por e-mail primeiro, depois pelo Facebook. E aí foi isso, né? Agora eu tô gravando aqui o LivroCast, pô, muito bom. Agradeço o convite, que é um programa que eu gosto bastante. Tivemos que esperar o Enquadrando e Andando acabar pra te aparecer por aqui, né? O Daniel apareceu antes aqui, ele gravou com a gente Sombra do Vento e gravou um e-mails com a gente sem querer aí. Cara, eu comecei a ler esse livro, Sombra do Vento, e vou dizer, interessante o livro, fiquei com vontade de ter gravado sobre esse livro, que é parece bem legal. Eu fiquei meio assim, porque tipo assim, um livro da vida do Daniel, né? Como se fizesse muita diferença. Eu falei, cara, tá bom, e daí? Eu não vou ler o livro por causa disso, mas realmente o Cash me instigou a ler o livro e eu tô achando bem bacana. Até agora eu não consegui ver A Sombra do Vento, né? Mas tudo bem. Puta que pariu. Tava faltando. Não tinha começado o episódio ainda, cara. Agora então, agora fomos iniciados ao humor do Diego. Mas tá bom, falamos demais já. Vamos lá julgar livro pela capa, que é o que interessa hoje. Better than a junkyard dog. Julgando pela capa. Ex-heróis. Corporate Zombies. Hoje eu começo julgando meu livro pela capa, então. Como eu falei na vinheta agora aqui atrás, vou julgar um livro chamado Ex-heróis, escrito pelo autor Peter Kleins. Alguém conhece esse livro, não? Cara, não conheço o livro e nem o escritor. Pois é, eu também não. Ex o quê? Peter o quê? Como você chegou nessa capa? Qual foi o seu caminho pra encontrar livraria. Essa capa? Eu entrei pela porta da livraria, eu me dei de cara com esse livro. E é uma capa assim que, cara, tá, eu vou ser sincero porque a gente tem que ser sincero, né? É um livro da Novo Século, não falei isso ainda, mas é importante falar. E, cara, é uma capinha bem feinha, viu? Cara, assim, bem feinha, né? Tipo, bem feinha. É, bem feinha. O problema desse livro, cara, é que tem uma capa, deixa eu escrever a capa, né? Tem uma cidade de fundo que aparenta estar destruída, tem uma placa de ex, como se fosse aquela placa de Hollywood, sabe? Alguma coisa assim, dá a entender, pelo menos. Uhum. Tá vendo de trás a placa. Embaixo tem heróis, tem um cara que parece o Super-Homem no parapeito de algum prédio, alguma coisa, que eu não faço ideia do que seja, na verdade. Tem marcas de sangue, de balas, buracos de balas, enfim, cara, uma capa bem assim, forçada. Acontece que lá em cima, isso é escrito a seguinte frase. Ô Marcelo, só tem uma coisa aqui, né? Esse ex que a gente vê de costa, na verdade, ele tá espelhado, né? Quem vê de frente parece um X, não é ao contrário. Verdade. É? Que esquisito que é. Pois é, eu não entendi a lógica disso, mas enfim. É, cara, acho que nem é pra entender. Eu acho que assim, o cara simplesmente ele foi desenhando a capa e teve a sacada sensacional de botar esse X, assim, tipo, né, como se fosse um outdoor, assim, sei lá, uma porra em cima do prédio, um letreiro, e aí juntou com os heróis e fez o título da capa. E não ficou pensando, né, sobre o espelhamento, sobre o cara vendo do prédio na frente da rua e tal. Ele simplesmente fez e achou a ideia sensacional. Foi por aí. Então, cara, mas a capa do cara, o super-herói, que é o super-homem, digamos assim, entre aspas, né? Chamou atenção e eu fui dar uma olhada. Que merda é essa, né, cara? E daí aqui em cima tem uma frase escrita assim: os Vingadores encontram The Walking Dead em uma batalha épica. Essa frase é complicada. É complicada, mas é popular, né? É. Eu sou um cara que consome coisas pop, filmes pop. É. Eu não podia deixar de me atrair. E embaixo, cara, tem um comentário escrito pelo Ernest Cline, autor do best-seller Jogador Número 1, que ganhou vários prêmios no mundo inteiro. Eu tenho aqui em casa, não li ainda, mas é um cara de nome. Que deve ser irmão, primo, pai, sei lá, do Peter Cline. Né? Caraca, Peter Cline, Ernest Cline, tá? É, pode crer. Como se isso fosse, né, definir alguma coisa, ou de fato, determinar o talento do maluco. Seja o primo, o filho, mas tudo bem, né? É isso, né? Não, cara, mas aí eu fui atrás de resenhas e de comentários desse livro e dizem que é muito bom. Que é um livro realmente muito bom. Sério? Que todo mundo pensou que eu pensei da capa, que é uma capa estranha e tal. Ele nem é muito novo, assim. Já faz tempo que eu vi esse livro. Eu tô há tempo querendo julgar ele aqui no JPC Cast e hoje, finalmente, eu consegui trazer ele, né? Então vamos ver o que vocês acham da história e se vocês leriam ou não, apesar da capa, né? Que, enfim, desculpa aí, editora, mas fomos sinceros, né? Cara, eu acho interessante assim, a capa chamou sua atenção na livraria. Então ela já meio que funcionou. Eu olho a capa, eu não sei se ela chamaria atenção. Ela é meio bizarra mesmo, né? Tipo, é uma ilustração mal feita. Ela é bem ruim, a ilustração. Ela parece fora de contexto, ela é bem assim, fora de contexto. Parece um super-homem vigiando ali atrocidades que estão acontecendo naquela cidade. Mas essa frase, os Vingadores encontram The Walking Dead, eu não sei se essa frase, eu acho que ela pode fazer com que você fuja do livro fodamente. Tipo, cara, como assim eu bolhei uma merda dessa? Ou então faz com que você pense, cara, que loucura é essa? Pelo menos eu vou dar uma olhada, né? Exatamente. É, eu acho que o livro tem que ser muito bom no início dele. Se o início for muito bom, ele te captura. Se for razoável ou fraco, você vaza logo. Tipo, acho que é um livro que precisa ser muito bom desde o início, assim. Posso ler a sinopse pra gente entender do que trata esse livro? Quer dizer, além do que a gente já falou agora, do Walking Dead e Vingadores, né? É, rapidinho aqui, vamos lá. Stealth, enfim. Gordon, Regenerator, Cerberus, nossa. Zap, Mighty Dragon. Eles eram heróis usando suas habilidades sobre-humanas para fazer de Los Angeles uma cidade melhor e mais segura. Até que uma terrível praga mortal se espalhou pelo mundo. Milhões morreram, e hordas de zumbis levaram toda a civilização à ruína. Um ano depois, Mighty Dragon e seus companheiros são os protetores dos sobreviventes, refugiados em um estúdio de cinema transformado em fortaleza, o Monte. Aí, ó, cinema, Rodrigo. Não, tá aí o lance, né, do que você falou, do letreiro, né, ter a ver com Hollywood aí. Ó, exatamente. Sinistro. Assustados e traumatizados, os heróis combatem os vorazes exércitos de ex-humanos. Nos portões, e lideram equipes para procurar por suprimentos e lutam para serem verdadeiros símbolos de força e esperança. Porém, os famintos ex-humanos, que eu acho que é uma gíria pra zumbi no livro, né? Que brinca também com o nome ex-heróis, não são as únicas ameaças que os heróis devem enfrentar. Velhos aliados, com poderes e mentes horrivelmente distorcidas pela morte, ocultam-se nas ruínas da cidade, e apenas poucos quilômetros os separam de outro grupo, lentamente acumulando poder liderado por um inimigo com a habilidade mais aterrorizante de todas. É, complicado. Tipo, não, assim, porque quando você pensa no ex-heróis e você vê o super-herói da capa de costa, uma coisa meio nebulosa, você vai imaginar que talvez, né, não sei, talvez o cara seja talentoso o suficiente pra que a narrativa trabalha um pouco a ideia de um lado meio profano, uma coisa meio, tipo, interiorizada dos heróis, um lado complicado, blá blá blá. Mas pela sinopse, cara, realmente parece um desenho animado, assim, tipo, né, parece um livro meio infanto-juvenil demais, é o que aparenta, né? É, assim, quando o Marcelo começou a falar aquela gama inteira de heróis ali, são quantos heróis tem na sinopse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 heróis. E eles deixaram essa porra acontecer. É, cara. São incompetentes, né? Ah, São incompetentes, né? E depois, eles precisam se juntar tudo pra matar zumbis. É, pra defender o que existe, né? É verdade. Tá, tipo, é, não sei. Lutar contra o mal, já, pra herói já é fácil, né? Agora, zumbis são pessoas que deixaram de ser pessoas. Imagina zumbi, coitados, né? Exatamente. Não, e foda que assim, eles estão, na verdade, protegendo humanos que sobreviveram. Então, eles ficam ali, em volta do estúdio, esperando que esses humanos se reproduzam, né? Então, na verdade, é uma loucura aquilo. Tipo, um bacanal dentro do estúdio. E eles lá, vão, reproduz. A gente tem que recuperar o que nós perdemos, enquanto a gente elimina os zumbis e tal. Uma loucura, é um cenário... Deve ser um estúdio de filme pornô, então. Isso que eu ia falar agora, cara. Isso que eu ia falar agora. Puta que pariu. Exatamente isso, cara. Caraca. Mas pegaram a referência ao Vingadores ali, cara? Porque pelo que eu entendi, assim, tem esses 6 heróis, né, que estão vivos e defendendo o que restou da humanidade, já que bilhões morreram, né? E tem um monte de herói que morreu pro vírus, perdeu a guerra pro vírus, no caso, virou ex-humanos, né? Mas ainda tem seus poderes e vão ser os vilões, vão ser a força contrária, digamos assim, sabe? Então, realmente, vai ter um grupo de heróis contra um grupo de ex-heróis. Ah, eles enfrentam... Eles têm inimigos, eles têm vilões, assim. E ainda tem cenários zumbis. Exatamente. Então, esses vilões eram aliados antes, né? Aliás, ó, que dramático, né? Nossa, assim, tal. Ah, eu gostei, cara. Eu confesso que eu gostei, né? Cenário em Los Angeles aí com zumbis tinha que ser o cenário do Homem de Aço, né? Porque o Super-Homem matou tanta gente naquela porra daquela batalha no Homem de Aço que se fossem zumbis, não faria diferença, né, cara? Eu acho que tinha que ser meio que por aí. O cara viu o filme e falou, porra, bicho, eu não vou ter pessoas que morrem pra super-heróis numa briga épica. Eu vou colocar zumbi que não morre ninguém e os humanos ficam lá no bacanal, no estúdio de pornô lá, se reproduzindo e tal. Então ele poupou, na verdade, os humanos que vão morrer em batalhas épicas de grandes super-heróis, assim. Achei interessante. Cara, eu achei legal, sendo sincero. Vocês estão zoando, mas eu achei muito legal, cara. Eu tô curioso pra esse livro. O que me deixa um pouco triste, né? A capa, beleza, falamos. A sinopse me motivou a ler. Mesmo assim, tipo, ah, de repente vale a pena. As resenhas que eu li, os vídeos que eu vi me motivaram mais ainda a ler. Mas o que me deixa um pouco temeroso, cara, é que esse é o livro 1. Pelo que eu pude ver aqui na internet, tem um segundo livro em português já que é chamado Expatriotas. Então, enfim, eu não sei se eu tô pronto pra entrar numa série desse gênero, sabe? Mas é um livro que, se ele funcionar sozinho, eu vou tentar ler, vou atrás. É, mas hoje em dia, qualquer coisa popular é uma série, é uma trilogia, então... não seja ingênuo, Zaniolo. Não seja ingênuo. Cara, é que assim, ó, eu gosto de trilogia, eu gosto de série, mas eu acho que se o livro funcionar sozinho, mesmo sendo uma série, melhor, entende? Não, também, eu concordo contigo. Deixa eu tentar dar um exemplo. Que tem início, meio e fim na história, né? Isso, beleza. Por exemplo... Que deixe um gancho para uma segunda, mas que não comprometa a história. Não, sem dúvida. Por exemplo, já que a gente falou de The Walking Dead aqui, eu li o primeiro livro, né, que é... Como é que é o primeiro livro? A Ascensão do Governador, né, Diego? Isso, a Ascensão do Governador. Eu li o livro, não li o segundo, não li o terceiro, mas funcionou, sabe? Ah, beleza. Sim, sim. Eu gostei, assim. Então, não sei, eu vou dar uma estudada um pouco mais ainda, mas é um livro que me interessou. Vocês gostaram do livro, não vão ler de jeito nenhum? O que acharam? Acho que a gente já comentou sobre isso. Não, mas assim, não quer dizer, tipo... Sei lá, eu gosto de heróis, mas no cinema, talvez quadrinhos, mas não sei se leria algo sobre isso, num livro mesmo, né? Algo mais, uma leitura mais pesada. Cara, já tem tanta coisa de zumbi pra ler. É, isso é verdade, cara. Isso é... Ele juntou nesse livro dois universos muito lucrativos, né? Zumbi com super-heróis, né? Exatamente. Tipo, né? Tinha tudo pra dar certo e, cara, se deu errado, lamento. Peter Kline, você errou miseravelmente. Mas eu acho que... Ele pode acertar, mas ele pode errar feio demais, né? Quando você mexe com duas coisas muito grandes, sim, e poderosas, você pode fazer uma grande merda, gigante, assim, né? Tipo, tem esse perigo. Tipo Crepúsculo. Exatamente, né? Mas eu volto a frisar, tipo, pelo o que eu vi de produção depois de leitura desse livro, resenhas, né, e tal, vale a pena e realmente foi bem, bem feito o livro, assim, então, eu acho que ele não errou. De repente não é o público, não é, não, vocês não são o público, de repente, mas... É, pra dizer que errou ou não errou, só lendo a obra mesmo, não tem como a gente chegar a esse ponto julgando pela capa, né? Acho que, assim, não me fisgou muito, mas sim trouxe algumas curiosidades ali que talvez eu precisasse ler pra entender melhor. Mas não é algo que, assim, ah, vou comprar só pela capa. É, eu vou meio por aí, eu acho assim, a capa não vai me fisgar, até porque eu sou designer, essa capa é terrível, mas... Dói, né? De qualquer maneira, eu acho assim, se um amigo meu tem, eu vou pegar emprestado, eu acho que eu dou uma chance de ler as primeiras páginas, e se o livro tiver um início impactante, já interessante e tal, aí realmente vai me capturar e eu vou ler, porque o tema tem sim sua curiosidade, né? né? É meio louco, né, cara? Como porra é essa, né? Acho que a pergunta é essa, que porra é essa? Aí você lê enquanto aquilo ali for te alimentando. Primeiro momento que a pergunta já não fizer diferença, foda-se, aí tu fecha o livro e tal, e acabou. Mas comprar o livro, cara, eu não compro não, tipo, pega emprestado com o Zaniolo e dou uma olhada. É isso aí, cara, é isso aí, eu te empresto depois, tá? Ô, Diego, como é que tá o Scooby desse livro, cara? O Scooby, ele tá com 60 avaliações e nota 4. É, 4 de 5, né? Tem, de 5 tem uma boa nota. Quem é o público desse livro, né? Ah, mas isso aí, nerds, espinhentos e... Eu entendi a indireta, Rodrigo, eu entendi a indireta. Não, mas olha só, eu leria o livro também, né? Eu acho que ele é bem específico pra nerds. Eu acho que meu pai não curtiria meu livro, saca? Tipo, ele ia pegar e falar, vou ler esse livro de zumbis e vingadores, saca? Tipo, acho que não. É, mas aquela frase na capa do livro traduziu muito bem o que esse livro é, né? Realmente é um resumo bem, bem convincente. Querem falar mais alguma coisa? Eu quero falar do meu. Cara... Mas então, seu Diego, vamos lá para o seu livro, cara. Também fala de zumbis, né? Também fala de zumbis. Na verdade, assim, o Corporate Zombies é um manual de sobrevivência corporativa, né? Ele traz uma capa, assim, é um cara de camisa social, gravata, mas tá todo detonado com cara de zumbi. Algo típico até de Resident Evil, né? Lá no 2 a gente vê esse tipo de zumbis na rua. No caso, tem bastante sangue também, assim como a capa do Marcelo, talvez acho que tenha até mais. Tem mais, tem mais. Buracos de bala e tal. E é um livro da editora Giostri. Não conhecia a editora Giostri, não. Também não conhecia, nunca vi esse livro, cara. Não. Ah, pois então. Eu achei ele hoje na livraria. A capa me chamou a atenção e eu trouxe pra casa pra ler. Só uma pausa rapidinho aqui. Aqui embaixo na postagem tem link da capa, tem link da editora, tem link de tudo. Então, caso você queira acompanhar o julgamento com a gente, se ainda não fez isso, cara, clica aqui embaixo que você não vai ficar perdido. Esse livro é nacional, né, Diego? Isso, é um livro nacional do Victor Sardinha e do André Ferreira. Com ilustrações de Celso Lugero. Lugero. Quer falar alguma coisa da capa, Rodrigo? Não, eu acho assim, esse livro me lembra muito aquele filme Todo Mundo Quase Morto. Não sei se vocês já assistiram, né? Óbvio não, que não. É um filme inglês de zumbi e ele tenta pegar, na verdade, é um filme de comédia, mas é uma comédia inglesa, né? Não vai imaginar aquele pastelão americano. E, tipo, ele pega exatamente isso, é um executivo, um cara meio fudido, assim, que ele se vê numa cidade infestada de zumbis e tal, e meio que mostra como é que ele se vira naquela situação. Então tem várias críticas em relação ao nosso cotidiano, seja profissional, seja social. Então é interessante, me lembrou, assim, quando eu li, na verdade, o título me faz essa referência, né? E esse cara de terno e gravata e tal, zumbi. Mas a capa em si, não. Não, é, tipo assim, a capa em agora si, é, cara, ela parece uma capa amadora, né? Sendo bem franco, assim. Eu tô meio pesado hoje com as capas, coitado das capas, dos profissionais que fizeram as capas. Não, mas tá melhor que a dos heróis, né? Não sei, mais ou menos. Eu acho que tá disputando bem ali. Ela parece relativamente amadora, sabe? Tipo... Mas enfim, cara, eu tô vendo a capa agora que eu reparei aqui. O bicho tá chegando na empresa pra trabalhar, com uma maletinha numa mão e com uma shotgun na outra. Então, isso. É isso que eu tô falando. Parece que é exatamente isso. Ele vai pegar um contexto, ele vai pegar essa ideia de pós-apocalíptico de zumbi e vai fazer uma crítica em relação ao que nós temos hoje, né, na sociedade, sabe? Então parece que é isso. Aí é bacana, cara. Isso parece foda, assim, se a sinopse realmente reforçar essa ideia de que ele usa essa metáfora pra criticar e tal de forma mais objetiva, aí parece interessante, né? Vamos pra sinopse, então, Marcelo e Rodrigo. A sinopse diz o seguinte: os zumbis, criaturas míticas que surgem das trevas em busca do que possa mantê-los em sua condição de mortos-vivos, estão em todos os lugares. Nas empresas, principalmente, em meio ao dia a dia corrido, cheio de compromissos e obrigações, transferindo para o ambiente corporativo a noção de zumbi e expondo a trajetória dos profissionais das empresas, usando inclusive de outros ensinamentos, a obra faz de forma bem humorada e inteligente uma exposição dos variados zumbis que habitam os escritórios. Então ele usa dessa metáfora dos zumbis para explicar pessoas que tentam se manter na empresa mesmo não sendo mais úteis, digamos. Ele faz, na verdade, uma relação óbvia, né? Entre, hoje em dia, que ele é um cidadão padrão, que não tem mais uma vida em si, né? Ele sobrevive, ele sobrevive. É, ele faz uma relação óbvia. Mas que mesmo assim pode ter sido muito interessante, como ele desenvolveu isso, né? É, pode ter sido muito foda, cara. O personagem deve trabalhar numa repartição pública, né? Na verdade, não é um livro ficcional, é como se fosse um manual mesmo. Então ele explica as situações e tal. Pode crer, é um manualzinho. Por isso que também explica ali que tem ilustrações do Celso Lugero ali, né? Tipo, deve ter uma ilustraçãozinha mostrando, dando umas explicadas e tal, um infográfico, uma coisinha assim. Eu dei uma folhada no livro aqui, tem várias ilustrações, né? Vou dizer alguns títulos que pode ajudar a exemplificar. Interessar. Por exemplo, tem o Zumbi Drunker, Tem o Operacional Zombie. Então tem vários tipos de... Tu chegou a ler alguma coisa já, Diego, desse livro, não? Eu li 10 páginas. É engraçado? Qual é o tipo de narrativa do livro? É que tem cara de manual mesmo, ele faz várias definições e explica alguns ambientes, ou as coisas que acontecem no cotidiano do trabalho mesmo. É, então a relação é essa mesmo, Rodrigo. É bem óbvia mesmo. Eu acho que talvez ele não tenha humor em si. Ele trabalha com a seriedade, ele trata com seriedade um tema absurdo, né, zumbis numa empresa, pra aí sim você encontrar humor, né? Mas o texto em si deve ser sério, sim, né? Deve sim. ser um texto até com seriedade mesmo. Esse aqui é o tipo de zumbi tal, tal, tal, profissional tal. Interessante, cara. Me chamou bastante atenção. Cara, é diferente, né? Ó, tem um que é bem engraçado aqui, que é o CSV zumbi. CSV é aquele cara das tabelas. Tá ligado? É bom. Aquele maníaco por tabelas. Então. Eu não sei como é que todo esse livro funciona, mas eu podia acrescentar uns tantos nomes aí de zumbi. Dá vários. Tá louco, não, né? Interessante. Tu vê como é que a ideia é muito boa. Eu acho que a capa não tá vendendo essa ideia direito. Talvez, assim, a contracapa vende um pouco melhor a ideia do livro. A capa não vende nada do livro. E, assim, eu não sei se eu compraria o livro, se eu veria ele, eu iria pegar. Parece um quadrinho ruim. Agora eu vou dizer uma coisa. Agora que tu falou no quadrinho ruim, inclusive, eu acho que o livro estava no lugar errado na livraria. Porque eu tava olhando a sessão de quadrinhos quando achei. Caraca! Ele, tá? Acho que essa confusão aí não é só sua, Rodrigo. É, exatamente, pra você ver, né? Então eu acho que a capa tá vendendo bem mal esse livro, bem mal. E ele é interessante, ele é divertido. E já acho que ele tem talvez um público um pouco maior do que o primeiro que a gente viu, não sei. Ele deve extrapolar a fantasia, né? A ficção, digamos assim. É, porque você vai reconhecer, sabe? Tu vai chegar na tua firma lá, vai falar aqui, ó, fulano de tal, esses zumbi aqui, falando de tal, esse zumbi aqui. Você vai reconhecer, exatamente. Né, a galera e tal, você reconhecer, falar, caralho, eu sou esse aqui, que merda, sabe? Mas o fato engraçado, cara, eu tô no Scooby aqui vendo o Corporate Zombies, né? Ele é realmente lançamento, porque ninguém avaliou. E tem uma pessoa que colocou aqui 22 minutos atrás que está lendo, que é o Diego. É, exatamente. É só ele aqui. Eu acho que é o cara que comprou o primeiro livro da... Não sei se é o primeiro, mas é a primeira edição. Acho que ele comprou um único livro, né? Provavelmente tem talvez o pai do Vitor, a mãe do Vitor Sardinha, e agora tem o Diego o livro. Então ele vendeu 3 livros, né? Ele deu 2 e vendeu 1. Acho que foi isso, né? O Rodrigo tá zoando o autor, né, cara? O Rodrigo tá zoando. Não, tô brincando. Eu sei que esse programa aqui, com a projeção que ele tem, vai chegar no Vitor Sardinha. Nos autores. Então peço perdões ao Vitor Sardinha e tenho certeza que é um ótimo... E o ouvinte também depois diz pra gente se achou o livro na livraria, se encontrou, viu em alguma estante ou estava no lugar certo ou não, né? Porque pelo jeito só o Diego tá lendo aqui. Ia ser legal ter mais uma informação a respeito. Ter mais feedbacks, né? Ah, cara, mas eu ainda fico com o meu livro, viu? É, não. Eu acho que eu ficaria com o manual, até porque parece ser bem rápido de ler, uma coisa bem dinâmica, assim. Deve acabar bem rápido. Quantas páginas são, Diego? São 191 páginas, contando com as referências no final. Com ilustração, deve ter espaçamento grande entre as frases, dá pra ler rapidinho. É tipo livro assim que eu gosto, cara, papum, assim, sem muita enrolação, letra grande, ilustrações. Cara, mas assim, eu acho que eu não comprei esse livro, né? Como eu falei, eu fico com o meu, hein? Entre os dois, já que são zumbis, muita coisa pra ler de zumbis, eu ficaria com os heróis ainda, eu acho que me atrai mais, assim. Até porque essa visão de zumbis corporativos eu tenho todo dia, né? Então é uma coisa... Não é novo, né? Não é uma visão nova, né? Eu acho que esse livro, o segundo livro, me instiga mais, assim, a lê-lo, né? Até pela facilidade, mas, cara, essa capa é complicada. Eu vou encontrar esse livro no quadrinhos, tenho certeza. Todo maluco lá, funcionário, vai colocar essa porra nos quadrinhos, porque ele tem uma cara de quadrinho ruim, e eu não vou comprar de jeito nenhum essa parada. Mas o tema me instiga, eu acho interessante. Achei interessante. Aí depois o Diego te empresta, então. É. Isso aí, vocês me emprestam esses dois livros, espero que eu possa. É que eu faça ali, ô, Rodrigo, tu percebeu a ironia desse episódio, cara? Qual foi a ironia desse episódio? Foi sem querer, né? Mas falamos de zumbi, cara, porque a gente tá te trazendo de volta na podosfera, velho. Nossa senhora. É, não, eu voltei zumbi, voltei muito pior do que eu era, né, no enquadrando. Mas isso aí, cara, obrigado por me ressuscitar. Mesmo zumbi, é melhor ficar acima da terra do que abaixo dela. Ah, cara, valeu por voltar, valeu por gravar com a gente aí hoje, viu? Que isso, cara. Eu que agradeço. E, Rodrigo, eu vou indicar logicamente, né, o ouvinte que não conhece ainda, aqui embaixo na postagem tem o link do Enquadrando e Andando, clica, conhece e ouça aqui. Não produzem nada novo, mas é muito bom. De preferência, peça muito pra eles voltarem. É, que de repente funciona, vai que um dia dá luz. É, vamos ver, né, não depende só de mim, mas, por favor, ouçam eu Enquadrando e Andando, sobre cinema, né? E fica a dica, cara, só pra fechar, fica a dica do Todo Mundo, Veja Todo Mundo Quase Morto. É muito bom esse filme de zumbi, é sensacional mesmo. Ô, Rodrigo, e quando, eu não vou nem dizer se si, mas quando o Enquadrando voltar, vocês me convidam também, porque eu acho que é muito mais fácil gravar um programa sobre um filme de uma hora e meia do que um livro. Não, claro, a gente convida. A gente não pode deixar que a gente convida. Nós vamos convidar pra um épico. Nós vamos convidar pra um. A gente vai chamar você pra Dança com Lobos, assim, tipo uma porra dessa. Dança com Lobos, ou então um filme de 4 horas e meia, porque tem uns filmes assim. A gente vai chamar você pra gravar. Mas, ô Rodrigo, quer dar mais um jabá, cara? Dizer onde o pessoal pode te encontrar? Site que tu tá usando ultimamente? Ou tá parado? Cara, nada. Nada? Tô parado, dei uma afastada séria. E não sei quando a gente volta, se a gente volta com Enquadrando, como eu volto, não tenho a mínima ideia. Vai depender muito dos convites aí, né? Do Livrocast pra me manter sob a terra. Sobre a terra. Então, né? Fica formalizado aqui o convite pra você escrever na sessão de cinema do Locotopia. Olha só. É um convite interessante. Gostei do convite. Vamos ver. Vou avaliarei e eu dou uma resposta. E se você quiser ouvir mais do Rodrigo, cara, pausa o episódio, volta pro início e ouve desde o começo, cara. É o único jeito, né? Ele é muito malandro, né? Não, tipo, vai dando clique na página do Livrocast lá, fica dando play na parada, né, direto. Baixa várias vezes esse programa e tal. Ai, caralho, cara. Não, mas deixa eu só fechar o agradecimento então. Pô, valeu muito o convite, agradeço aqui. E quando enquadrando, tá? Pode anotar aí, quando enquadrando voltar, os dois estão convidados pra gente fazer um épico Livrocast enquadrando e tal. A volta, né? Vai ser sensacional. Cara, sensacional. Estamos aí, valeu mesmo. Ansiosamente aguardando, né, cara? Fica. Saiba, tu sabe disso, né? Eu vou voltar a mandar e-mails diários, então de repente resolve. É, talvez resolva. Mas então, Diego, bora lá, cara, fazer o sorteio que a gente tá devendo pros nossos ouvintes e ler comentários e e-mails. Exatamente. Para os e-mails, cara, estamos devendo o resultado de 2 sorteios, é isso? Não estamos devendo nada, Marcelo, porque foi programado para hoje. Não, a gente fez a promoção, tem que sortear, né, cara? Tem que dizer quem ganhou, né? Mas enquanto não passar do prazo, não tô devendo nada. Exatamente. Mas então, pra lembrar, hoje faremos o sorteio de um livro On The Road pra quem participou da promoção através do Twitter e um livro On The Road em parceria com a editora LPM, né? Pra quem participou da promoção também no Facebook. Exatamente. E aí, Diego? Tudo certo? Tudo certo. Vamos rodar a vinheta? Pode rodar. Então vamos sortear no Facebook primeiro, roda a vinheta. Marcelo, a vencedora foi Ângela Farias. Ela compartilhou a imagem publicamente no Twitter, no Facebook, como a gente pediu. Exatamente. Curtiu a fanpage do Livrocast e clicou no botão participar e ela foi a sortuda de hoje. Ângela Farias. Será que ela escreveu duas vezes o nome errado dela ali? Ou é isso mesmo, Farias? Ah, sei lá, às vezes o pai é Farias, a mãe é Farias, talvez sejam os dois Farias. Coincidência, né? Mas então, Ângela, parabéns, muito obrigado por ter participado. Uma boa leitura e a gente espera que você goste do livro, beleza? E nós vamos mandar um e-mail também, Ângela, se você não está ouvindo aqui o podcast, você vai receber um e-mail aí do Marcelo informando que você ganhou o livro. É, você deveria estar ouvindo o podcast, mas vou mandar um e-mail para facilitar as coisas, né? Você tem até 48 horas para responder o e-mail depois que eu enviar ele, logicamente. Parabéns, Ângela. E vamos agora então para o sorteio no Twitter, Diego? Roda a vinheta. De novo, vamos lá, a vinheta tocando. Bom, Marcelo, a vencedora foi a Joana Mazen. Acredito que seja Mazen, porque tem um S só, né? No meio dos outros vogais, então deve ser Mazen. Vai saber, né, cara? Em nome não tem regra, né? É, exatamente. Pode ser Macen, Mazen, enfim, mas Joana Mazen... Mazen, isso. Você foi a sorteada, você ganhou o On The Road por ter participado da promoção no Twitter. Bom, Marcelo, e as regras eram twittar o link da promoção lá com o texto que a gente preparou e seguir o Livrocast no Twitter. Exatamente. Então também parabéns. A gente também espera que você goste da leitura e fica no aguardo do feedback de vocês, né? É importante que quando vocês acabarem de ler, vocês mandem pra gente a opinião do livro. Bom, e agora o que eles precisam fazer pra receber o livro, Marcelo? Botar o pé na estrada e vir até aqui buscar, né? cara, seria legal, né? Ficaria legal isso, mas não. A gente vai entrar em contato contigo também, Joana. A gente manda uma DM no Twitter e aguarda a tua resposta, né? Enviaremos os livros por correio. Então, a gente vai entrar em contato, pegar o endereço de vocês e enviar o livro. Mas se quiserem pegar por o pé na estrada, fiquem à vontade, né? Perfeito. Vamos para os comentários. Exatamente. Então, Diego, feito o sorteio, vamos para a leitura de e-mails e de comentários do LivroCast. Diego, se o ouvinte quiser levar para casa um pouco do LivroCast e do Locotopia, como é que ele pode fazer? Basta acessar loja.locotopia.com.br e levar lá uma caneca pela bagatela de R$30. Exatamente. Ou clicar aqui em cima no menu, onde tem loja. Só clicar, você será redirecionado, exatamente, né? Vários modelos, material de qualidade, estampas criativas e você ajuda a manter o nosso projeto. E pra falar com a gente, Diego, como é que o ouvinte pode fazer? Bom, Marcelo, se ele quer ser ouvido aqui no JPCcast, respondido por mim ou por você, não sei quem vai falar. Exatamente. Basta comentar no post do JPCcast ou do LivroCast, que desejar, deixando nome, cidade, idade e profissão, que a gente dá um feedback em áudio. Exatamente. Ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia é com a letra K. E Diego, nosso ouvinte também pode e deve nos seguir no Twitter, né, no @livrocast e no @locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. E não esquecer também, se você escuta a gente pelo iTunes, de ranquear lá com 5 estrelinhas, que eu acho que são bem, bem mais do que merecidas, né? E deixar uma resenha também, né, pra quem chegar até o LivroCast, se motivar a nos baixar, a nos assinar e a nos ouvir. E se você ouve a gente através do Android, né, do sistema operacional Android, baixe e ouça-nos através do aplicativo Pod Store. O LivroCast indica o Pod Store. Até porque o Pod Store é só pra quem pode, né, Marcelo? Não é pra qualquer. Exatamente. E nós podemos. Que piadinha pronta. Vamos então para os comentários. Exatamente. Diego, antes de começar com a leitura aqui de comentários propriamente ditos, né? Do último JPCcast e do último LivroCast, né? O mais recente, né? Não do último. Exatamente, o mais recente, desculpa. É ainda sobre a polêmica de quem escolheu ou não escolheu o livro A Garota Que Eu Quero. Lembra dessa polêmica? Sim, sim. Superou ela já, não? Como assim eu superei? Foi tu que escolheu o livro, né? É, tu tá nessa ainda, tu acha que eu tenho que superar? É, deixa eu ler, vamos. Deixa o debate pra depois. O Guilherme Caléu, 22 anos, Curitiba, Paraná, web designer, que participou com a gente do último JPCcast, né? Número 12, do mais recente, né? Desculpa aí, Diego. Ele mandou um e-mail, cara. Ele fez o seguinte: ele fez duas imagens pra nossa campanha política sobre quem escolheu ou não escolheu o A Garota Que Eu Quero, né? Quem tem a razão e quem não tem. Eu não sei se tu chegou a ver as imagens na fanpage do LivroCast já, Diego? Vi sim as imagens, na sala, inclusive compartilhei. E estou colocando a minha agora. A minha já está no Twitter. No meu caso, ele fez uma imagem, uma foto minha, né? Com a frase Believe Me, que significa acredite em mim. E no caso do Diego, ele colocou a frase, you know the truth, né? Você sabe a verdade. Então... Exatamente. Então tudo que eu posso dizer é acredite em mim. Você sabe a verdade. Não, né? Cara, obrigado, cara. É uma brincadeira, é isso, lógico, né? Mas quem quiser votar em mim, vote. Quem quiser votar no Diego, vote. Vai ficar bacana. Ficaram muito boas as imagens e daí ficaram no meu Twitter por um bom tempo ainda, cara. Porque eu tô com uma moral muito, muito baixa. Tá louco, cara. Não é fácil, não é fácil ninguém acreditar em ti, Diego. Mas as pessoas acreditam em mim, cara. É, em ti. Esse é o problema. Elas acreditam em ti e não em mim, cara. Mas enfim, vamos lá, Diego. Leia o seu comentário. Bom, Marcelo, e o Felipe Elia, 27 anos, Curitiba, Paraná, desenvolvedor web e ex-podcaster. Ainda vai voltar, ele deixa aqui uma observação. Né? Comentou no JPCcast 12. Melhores extras no fim do podcast, hein? Ri demais aqui, comentários gerais. 1. Livros bem nerds, achei bacana. 2. O livro do K. Dick é Relançamento. Já tinha saído no Brasil com o título O Caçador de Androids. E 3. Ficamos esperando mais ficção científica por aqui. Por que não? Exatamente, fico esperando. Fiquem esperando que logo a gente bola alguma coisa. Aí ele deixa uma dúvida também, Marcelo. Por que raios o convidado não indica nenhum livro? O episódio ficaria grande demais? Abraços e parabéns pelo ótimo trabalho. Cara, na verdade a gente pensou... A gente nunca pensou em um convidado indicar um livro, né? Porque eu escolho um, Diego escolhe outro, enfim. Era assim antigamente. Com mais um convidado, a gente quis trazer mais opiniões e não mais livros, sabe? Até porque senão o episódio ia ficar muito grande, pra editar ia ficar complicado, e a ideia é que esse episódio seja um pouco menor. Então, a princípio é isso. Nada impede que futuramente, por exemplo, num episódio o Diego escolha e o convidado escolha, no outro eu escolho e o convidado escolha, sabe? Mas a ideia, a princípio, é manter dois livros. Concorda, Diego? Exatamente, exatamente. Já tinha falado, né? Então deixa eu... Esquece isso que eu falei. Então assim, vamos ver como as coisas evoluem. Não vou dizer não, mas também não vou dizer sim. Olha que bonito. E, cara, acredita em mim, vai, Felipe. Acredita em mim. E tomara que tu volte a ser podcaster, cara. Bem bacana o teu podcast. Outro comentário também deixado no JPCcast 12, Diego, foi do Wilson Brancaglione. Brancaglioli, enfim. É, bancário, 38 anos, São Paulo, São Paulo. Bom, sobre o teu nome, já vai falar. Deixa eu ler o comentário dele aqui. Marcelo Diego, adorei esse podcast. Foi um dos melhores que já ouvi. Ficarei mais pobre esse mês, pois vou comprar os dois livros indicados. É inegável que Star Wars marcou uma geração e até hoje faz uma legião de fãs. Marcelo Guilherme, acho que vocês lá no fundo adoram Star Wars. Falaram com muita propriedade. Eu fiquei pensando depois do episódio, realmente, cara, a gente falou que não gostava, mas falava como fã, sabe? Enfim, enfim. Talvez a gente seja mais fã do que acredite. E eu nunca tinha ouvido falar do livro que deu origem ao filme Blade Runner, que pra mim é uma obra-prima. O programa de vocês é tão bom que indico a todos os meus amigos e que me inspirou a fazer meu próprio blog, pra falar também sobre livros e filmes. Aí eu coloco o link dele, do blog dele, né, estantedowilson.blogspot.com, tem aqui embaixo na postagem, e ele fala, ó, o sobrenome dele aqui, Diego, ó. Marcelo Diego, o meu nome se pronuncia assim, Wilson Brancalhão. Wilson Brancalhão! Que bom, esse da minha turma. Caraca, peraí, deixa eu. Eu vou até o site ver se não. Pera só um pouquinho, peraí. Será que eu escrevi errado aqui ou faltou um I no fim ali? Ah, faltou um I ali, Diego. É Wilson Brancaglione. Wilson Brancaglione, esse é o teu nome. Não é brincalhão, não, cara, mas ficou engraçado, gostei. Vamos chamar de Wilson Brancalhão agora, beleza? A ideia do Diego eu gostei. Se o Wilson se importar, a partir de agora o nome dele é Wilson Brancalhão. Um grande abraço a vocês e muito sucesso. Valeu pelo comentário, cara, e que bom que tu gostou dos dois livros, né? Que bom que vai ler e espero que goste também. Vou passar já no Livrocast número 42, On The Road. A Naira Shaw, 24 anos, arquiteta de formação São Paulo, capital. Diz o seguinte, parabéns pelo programa. O nível das discussões foi incrível. A contextualização histórica, que para esse livro específico é de extrema importância, e as informações sobre o livro em si. Sem spoilers, que é uma característica indiscutível de vocês. Apesar de estar participando da promoção, estou com medo de ler o livro. Do jeito que vocês falaram... Infelizmente não ganhou, né? Infelizmente não que a gente esteja torcendo pra ela, mas infelizmente não foi sorteado. Infelizmente a gente não tem livro pra dar pra todo mundo, né, Marcelo? Mas não é... Participou, tá, é o que tá valendo. Vamos lá. Mas menos mal que ela tava com medo de ler o livro, né? Continue, pode continuar, Diego. E ela continua. Do jeito que vocês falaram, principalmente o Diego, que fez menos piadas que o normal, ou elas foram editadas pelo Marcelo? Não, não foram. Ficou bem claro que o livro mexe com o leitor no íntimo, naquela vontade de largar tudo e viajar, sem planejamento, deixando as coisas acontecerem, no melhor estilo. Se não tem perrengue, não tem histórias pra contar. Naquele receio de, mesmo o bom senso falando mais alto, e você não largando tudo pra trás e botando o pé na estrada, ficaram o sentimento de satisfação com a vida que a gente tem levado, de não ter vivido como se deve e estar deixando a vida passar. Bom, essa é só uma das reflexões que esse episódio me provocou. Parabéns mesmo. Esse cast ficou excelente. Beijos. PS, obrigada por divulgar o projeto do O Capa Branca. E pra vocês saberem, o livro alcançou o valor necessário para ser e vai ser publicado. Excelente. Lembra desse livro, Diego, que a gente indicou aqui? Um projeto sobre um hospício, um enfermeiro que virou paciente. Enfim, o que importa é que a gente indicou, o pessoal realmente ajudou a causa, né? Já que o Diego tá com amnésia. E que bom que vai sair. E Naira, sobre o teu medo desse livro, essa questão de pensar que a vida não está valendo a pena, que tá passando e a gente não tá fazendo nada, eu acho que esse é um ponto muito importante do livro, assim. Eu gostei muito disso e talvez por isso me tocou tanto o livro, assim, sabe? Mas leia, são outros tempos, né? Hoje ninguém, como viu tu falando no episódio, eu acho, não sei se foi pro ar ou se eu cortei, mas é. Aliás, não cortei piadas do Diego, ele fez poucas piadas mesmo. Ninguém vai pegar, ler o livro e sair querendo viajar de carona pelo Brasil, pelo mundo, sabe? O mundo hoje em dia é diferente, não, nem é seguro fazer isso, né? Se você lê o livro e teve vontade, pelo amor, repensa, não faz isso, não, pelo amor de Deus, né? Não faz besteira, mas é legal tu pensar na tua vida e querer aproveitar o máximo dela. Acho que essa é a mensagem do livro, assim, fora a importância de todo aquele contexto histórico que a gente ressaltou no último episódio, né? Nossa, eu digo o seguinte, deu vontade de sair de mochileiro de carona? Vai. Ah, mas, não, claro, claro, mas... Vai, foda-se, liga o foda-se pro mundo e vai embora. Mas é que tem, cara, o trânsito hoje é mais perigoso, as pessoas são mais perigosas, não sei se são mais, né, mas... É tudo coisa da mídia. Ah, pode ser. Mas sei lá, assim, eu acho que bom que tu gostou do cast, cara, e não tenha medo de ler esse livro, assim. O máximo que vai acontecer é você não gostar. Leia e, sabe, boa leitura, né? Assim, qualquer coisa, compra um livro da LPM Pocket, né? Claro. E leva ele no bolso. Vai que tu quer ler, né? No meio do caminho tu vai ler. Exatamente, mas muito obrigado por ter ouvido, por ter comentado e participado da promoção. Não ganhou essa vez, mas na próxima, quem sabe, né? E enfim, até a próxima, Naira. Por mais que eu não lembre, também fico muito feliz de ter ajudado o projeto lá da série. Pois é, eu também fico feliz. Eu espero que o livro saia logo, que eu possa ler também. Eu fiquei bem contente com a... Eu lembro, né? Eu gostei da sinopse. Outro comentário sobre o LivroCast 42 On The Road, ou Pé na Estrada, foi deixado pelo Anderson Silva, 25 anos, consultor de vendas, Gummersbach, NRW, Deutschland, Alemanha, né? Enfim, facilita, cara, falar que tu é da Alemanha, Anderson. Ninguém vai perguntar de que cidade. Falar que não é de Berlim, né? Ou de Hamburgo, enfim. Olá, Marcelo e Diego. Está aí um dos melhores episódios do LivroCast. Informativo, envolvente e divertido em todos os aspectos. Desde os convidados, trilha sonora de jazz ao fundo e, é claro, a excelente obra escolhida. On The Road já está na minha lista de leituras. Eu admito que achei muito engraçado o momento em que o Marcelo confessou ter lido o livro enquanto ainda estava sob efeito de álcool. Ri muito, pois o mesmo sempre me pareceu muito politicamente correto. Eu ainda não tive essa experiência. Ou seja, se ele acha que você sempre pareceu politicamente correto, mas não era, talvez, aquele episódio lá... Tá, Diego, caraca, foi só um deslize, cara, foi uma experiência. Eu não sou tão correto assim também, ninguém é tão correto, enfim. Não, eu tô falando do livro trocado. Eu sei do que tá falando. Eu não queria que tu mencionasse isso de novo, cara, mas deixa vamos lá. O Anderson fala o seguinte, né, continuando. Eu ainda não tive essa experiência, mas também confesso que adoro ouvir jazz no último volume, enquanto estou insóbrio. Eu acredito que não há nada melhor para se relaxar. Eu também gostaria de dar meus sinceros elogios para as edições dos casts. Marcelo, que maravilha de edições. Eu fico muito feliz ao ver o meu podcast favorito sempre crescendo em um ótimo ritmo. Grande abraço a todos. Cara, que bom que tá gostando das edições, né? Espero que continue assim daqui pra frente, de verdade. Não é novidade pra ninguém que eu não gosto de editar, mas que bom que tá gostando. E, cara, se tu gosta de jazz, velho, o que que tá esperando pra ler esse livro, cara? Pula aí na tua lista de leitura que tu vai amar esse livro. Bom, sabe qual é o segredo de um podcast tá sempre crescendo? É que o Marcelo, ele começa a editar um volume bem baixinho. Aí eu vou aumentando o volume. Aí quando tá lá no final, ele vai aumentando, né? Aí vai crescendo. Claro. Porra, Diego, tu contou a manha pra todo mundo agora, cara. Eu não nivelo o áudio, né? Começa baixinho, chega no fim, tu tá vibrando, assim, porque, caraca, tá tão alto. Nossa, Diego, foi horrível. Essa tentei consertar e ficou pior ainda. Mas, Anderson, então, cara, espero que tu continue ouvindo a gente, espero que tu continue me achando uma pessoa de bem, né? Que esse episódio não tenha manchado a minha imagem, cara. E, enfim, até o próximo episódio, até o próximo comentário e grande abraço para o senhor aí da Alemanha. Diego, pulando para a parte de agradecimentos, cara, simbora? É isso aí, agradecemos ao Rodrigo Ramati que curtiu o final bonus track completamente fora dos padrões. É, aquela parte eu achei que enchia muita linguiça do episódio, mas tinha que ser ouvida, sabe? Eu coloquei no final e ficou bacana. Agradecemos também ao Douglas Amâncio, que acha que eu estou, olha só, mais um, estou disfarçando para que esqueçamos os livros de menininha que ele costumava julgar no JPCcast, e não é verdade. Agradecemos ao Jardel Maximiliano, do Manual Prática do Canal Sentimental, que ouviu o cast do Armandinho justamente em outra bola dentro que o Alexandre Beck deu ao abordar o tema atual. Ele tá falando daquela tirinha que ele fez com o sapo sendo apedrejado e tal, sabe? Chegou a ver? Tem o link aqui embaixo na postagem, quem quiser ver. É aquela uma tirinha que ele fez agora recentemente com o sapo sendo alvo de auto-justiceiro, sabe? Aquele pessoal que faz justiça com as próprias mãos, sabe? É. Ele fez uma tirinha muito boa a respeito e bem triste, cara. Então, realmente, Alexandre Beck, parabéns, cara. Enfim, né? Deixa eu continuar aqui. Agradecemos ao Ranier Murila. Rainer Morina, enfim, não sei como falar seu nome, desculpa, do podcast Roda de Escritores, que através da gente também se apaixonou pelas tirinhas do Armandinho. Agradecemos a Domênica, ou Domênica. Não sei, onde fica a sílaba tônica nessas horas, né, cara? Fica no E aqui, eu digo, Domênica. Domênica Mendes, que também não chorou lendo A Culpa das Estrelas. Não foi o único. Tá, e a gente tá com dificuldade pelos nomes, né, cara? Tá ficando feio isso. Marcelo, vou começar a pedir para as pessoas colocarem o nome e escreverem o como se lê, então. Mas o problema é que são nomes fáceis, cara. Não são comuns, mas são fáceis, enfim. Não, mas eu sou difícil. Tu é difícil, cara. Agradecemos também a Sabrina Bongiovanna. Acho que é assim que se fala. Bongiovanni. Bongiovanni, desculpa. Tem um I, cara. Então, tem. Bongiovanni, eu tô ficando cego. Tô ficando difícil também, Diego. Que depois de ouvir o cast sobre o Pequeno Príncipe, deu de cara com uma pessoa com o braço todo tatuado com os desenhos do livro. Tu lembra disso, cara? Que a gente falou que é muito comum os desenhos do... Que coincidência, né? Pois é. Falamos a verdade, isso que importa. Quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, que a gente começa a perceber o que tem em volta. Assim. Exatamente. Agradecemos também ao Felipe Delarge, que nos corrigiu e ensinou que replicantes são humanos geneticamente engenhados e totalmente orgânicos. São orgânicos. Então é uma espécie de clone com data de validade. Mas são orgânicos, é isso que importa. É o ponto principal da... Não são robôs. Do tema replicante, né? Agradecemos ao Marcos e ao Moser, lá do podcast Leitura Cast, que eu descobri essa semana, link aqui embaixo na postagem, recém-chegados à Podosfera e ao nosso site. Sejam bem-vindos a ambos. Agradecemos também ao Juan Carlos Borges Reitzel. Reitzel. Enfim. Mais um aí pra lista de nomes difíceis. Que virou nosso fã de carteirinha. Leu o Hobbit graças a nós e nos considera amigos de longa data. É, ele falou que mesmo sem a gente nunca ter falado com ele, considera a gente amigo. E, cara, esse é o bacana de podcast, né? Assim, até porque deve ter feito aquele negócio desde lá da Idade Média. É, desde o Hobbit. É, na Idade Média não, na Terra, né? Na Terra, né? Uma amizade bem longa, né? Bem grande. Cara, nossa, Diego, tá ok. É, e pra fechar, agradecemos também ao Rafael Botter, que gostou muito dos últimos episódios do Livrocast, né? O 42 e o JPCcast 12. E avisa pro Diego, né, que é fã de declarado de Star Wars, que a editora Dark Side Books está em pré-venda da trilogia Star Wars. Eu acho que tu vai gostar de ler, Diego. Tu sabia disso? Ó, não. Assim, porque eu sou fã, não quer dizer que eu sou stalker. Eu não sou stalker da franquia, eu curto. O stalker que sou eu, né, Diego? O stalker é uma série. Ou se tá o final do episódio, você vai entender. E em breve, quem sabe, trilogia Star Wars no JPCcast mais próximo de você. Comentado por Diego. É, provavelmente. Mas então, galera, muito obrigado por nos ouvirem por mais esse episódio. Espero que tenham gostado, espero que, enfim, se divirtam também com esses 40 minutos de episódio, mais ou menos, arredondando por aí. Aguardemos vocês nas próximas promoções e no próximo episódio de Livrocast. Tenham todo mundo uma ótima semana. Ô, Diego, tu tá bem cotado no Scooby, hein, cara? Oi? Aqui tu botou no Scooby que tu tá lendo o livro, né? Daí apareceu 100% homens aqui, parabéns, cara. Parabéns, já pensou se fosse o contrário, né? Dentre os que estão lendo, né? 100% homens. Não, tipo, o Zaniolo é tipo um stalker, que, né, que usa o Scooby, assim, é meio perigoso, né? Uma coisa meio... Não, eu tô analisando o Scooby aqui, cara, só por caralho, isso. Caralho, que bizarro, cara, tu é meio perigoso, Zaniolo. Nada, cara, não sou... Eu tô querendo brincar com o Diego, cara, só isso. Caralho, o que você já sabe da minha vida? Sei lá, tô meio preocupado agora. Ainda bem que eu não posto nada no Scooby, não faço porra nenhuma em relação a essa parada e tal. Fiquei meio preocupado. Nada, cara, o Scooby nem entra, velho, eu só entro lá quando... Você que ouve o Livrocast e manda um e-mail com local que você mora, né, tipo idade, nome completo, não faça isso. O Zaniolo vai te stalkear, bicho. Ele vai descobrir tudo sobre a sua vida, não faça isso não, hein. O Rodrigo fica falando essas coisas como se eu fosse colocar no ar, sabe? Tipo, tu vai botar no ar, claro que vai botar no ar. Caraca, velho.